Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje vamos ter uma programação muito diversificada. Vamos ter uma polivalência grande no nosso Nota 7. Vamos andar por vários estilos musicais. Vamos, por exemplo, começar com o Nilo Sérgio, de Blue Star, Estrela Azul. Este compositor brasileiro que nos presenteou com esta melodia no ano de 1959. Vamos ouvir este tema mítico que certamente vai gostar de ouvir. E se porventura já conhece, vai, aposto, gostar de recordar. Vamos ouvir então Nilo Sérgio, o tema de 1959, Estrela Azul. Vamos agora viajar até o século XVIII para ouvir o cravista Carlos Seixas, compositor brasileiro que nasceu e faleceu no século XVIII e que tocava cravo, tocava e compunha músicas para cravo. Cravo é um instrumento com as suas diferenças, mas também semelhanças ao piano. Vamos ouvir, não é o próprio Carlos Seixas, como é lógico, mas aqui é-lhe prestada a devida homenagem. Ouvimos aqui a sua sonata número 27. A autoria é de Carlos Seixas. Thank you. Agora vamos até ao mágico ano de 1943 para ouvir Javier Cugat, que nos traz Amor. Um ritmo latino para encher a nossa edição do Nota 7 deste dia 12 de fevereiro de 2011. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Ouvimos agora Blue Waters, tema que nos é trazido pelo pianista Ernesto Cortázar. Esta música é ideal para relaxarmos. Música tranquila, serena, de um pianista que tem músicas realmente muito, muito profundas. Vale a pena conferir. Vamos ouvir então Blue Waters, Águas Azuis. O tema de Ernesto Cortázar. A edição do Nota 7 de hoje vai fechar com uma música surpreendente. É diferente de todas as outras e vai surpreender. A música é de Vitaly Kupri. Traz-nos de 1995 o seu tema Alta Definição, High Definition. O tema é uma versão, é um tema rock, rock pesado, uma coisa brutal para fechar de forma brutal a emissão de hoje do Nota 7. Uma emissão em que podemos considerá-la de grande polivalência musical. Hoje trouxemos aqui música calma, clássica. Vamos acabar com o rock, com metal, de Vitaly Kupri, o tema de 1995, High Definition. Eu volto amanhã para mais um Nota 7. Fique bem e até amanhã.